Deixa-me evitar.

tive na vida, aquele que me ensinou todo o verbo amar. Hoje o amor terminou, mas enquanto eu viva, um cantinho do meu peito tens sempre lugar. Foste a primeira mulher que amei de verdade, aquela que me mostrou o que é ser feliz. Hoje entre nós acabou, mas até que eu acabe, vou ter sempre a tua imagem cá dentro de mim. Teu amor fica guardado no meu coração, e vou manter essa recordação como se fosse um sonho de cristal. Teu amor fica guardado dentro do meu ser, haja o que houver e venha quem vier, nunca na vida vou ter outro igual. Foste o primeiro momento de felicidade, aquele onde me perdi para me encontrar. Hoje mesmo que não sejas a minha metade, em qualquer canto de mim vais sempre ficar. Foste a primeira mulher que amei de verdade, aquela que me mostrou o que é ser feliz. Hoje entre nós acabou, mas até que eu acabe, vou ter sempre a tua imagem cá dentro de mim. Teu amor fica guardado no meu coração, e vou manter essa recordação como se fosse um sonho de cristal. Teu amor fica guardado dentro do meu ser, haja o que houver e venha quem vier, nunca na vida vou ter outro igual. Teu amor fica guardado no meu coração, e vou manter essa recordação como se fosse um sonho de cristal. Teu amor fica guardado dentro do meu ser, haja o que houver e venha quem vier, nunca na vida vou ter outro igual. Teu amor fica guardado no meu coração, e vou manter essa recordação como se fosse um sonho de cristal. Teu amor fica guardado dentro do meu ser, haja o que houver e venha quem vier, nunca na vida vou ter outro igual. Se te apanho, se te apanho, não sabes o que faço se te apanho. Se te agarro, se te agarro, nem sonhas o que faço se te agarro. Vou-te dar aquele beijo e aquele amor dos tais, e fazer o que desejo, que é ouvir-te pedir mais. Se te apanho, se te agarro, és a coisa mais bonita que eu vi, e és tudo aquilo que eu quero ter. Uma fera com um olhar de cetim, que me faz ficar tão fora de mim, cantar com voz de prazer. Se te apanho, se te apanho, não sabes que te faço se te apanho. Se te agarro, se te agarro, nem sonhas o que faço se te agarro. Vou-te dar aquele beijo e aquele amor dos tais, e fazer o que desejo, que é ouvir-te pedir mais. Se te apanho, se te agarro, és a coisa mais bonita que eu vi. Se te apanho, e tens tudo aquilo que eu quero amar. Se te agarro, a felina que dá cabo de mim, e a lady que me faz tão feliz, e a quem tudo quero dar.

que eu acho que não passas de um golpe baixo. Fantasia de um pobre coração. Carro eu de sentinela, por mais preta na janela, nem sequer sei se existes ou não. E até os velhos do jardim mudam de tom ao ver-te assim. E eu já não posso mais conter esta ansiedade. Nesse salto alto, quem és tu? Viúva, que me atormentas em câmara lenta. Quem és tu? Viúva. Voltarei, amor, com a força da mãe.

Um cookie mete medo, toda a gente come só para o ver passar. Ela gosta dele, trata dele com carinho, mexe nele com jeitinho, só lhe falta ele falar. A minha prima tem. Carreira no nosso país e além fronteiras.

Visitas, há muitas visitas.

à toa, ninguém se mexe, todos a olhar. Por favor, mete no chão a garrafa e toca lá. Está calor, levanta só o vestido, quero ver qual é a cor. Não faz isso, baby, comigo, não tens roupa interior. Eu vi, ninguém me contou. Eu vi, ninguém me contou. E quando ela está pra baixar, toda sexy com pudor. Nem que te vejo de castigo de noiva, só queremos ver a cor. Excuse-moi, isso não é um cabaré, mas a tua roupa interior até um cego paga pra ver. Ei, santa, eu sou um professor malandro, então deixa-me dar aulas de amor a esse teu espírito santo, baby. Não me leves a mão, não te quero ver mal, levanta o teu vestido. Eu serei o minotauro no teu labirinto. Não é falta de respeito, estou a valorizar. O limite não é o céu, só quem me que chega pra. Eu não sei qual é a cor, quero sentir o sabor. Eu sou mulherengo, mas vou te dar valor, vá lá. Levanta, levanta, levanta o vestido. Levanta, levanta, levanta o vestido. Eu quero ver qual é a cor, quero sentir o sabor. Eu sou mulherengo, mas vou te dar valor, vá lá. Levanta, levanta, levanta o vestido. Levanta, levanta, levanta o vestido. Oh no, there she goes, out there on the flow. She shot me with the bow, and all I see is her. Her body's like, whoa. Sem feitiça o meu olhar, ao sair do meu pensamento, poesia em movimento. E comparado no tempo dela dançar, ela sabe quando a vejo, incendeia o meu desejo. Quando o seu corpo se move, é puro fogo, é puro fogo. E o seu ritmo leva-me à loucura, é magia pura.

quando penso em ti. Não posso ficar a ver o tempo a passar, passar por mim depois. Nós os dois cabemos na mesma vontade até à eternidade. Vem cá e pega na minha mão. As estrelas conhecem a nossa atração. Os meus olhos vão falar por mim e dizer-te assim. Posso de ti fugir, estou colada ao teu chão. Não posso sem ti seguir os instintos do meu coração. Não posso de ti fugir, estou colada ao teu chão. Não posso sem ti seguir os instintos do meu coração. Ei, ei. Se as palavras ficam presas nos teus lábios à espera de acontecer, faz correr o rio das emoções, das tentações. Já não posso mais voltar atrás. Eu sei que me queres e sei que és capaz. Passado o tempo vai chorar, volta a acreditar. Não posso de ti I'm not afraid to die. Ai, ai, ai, que dor que dá o amor quando ele diz não. Fecha os olhos e adormece, mas não te esqueças de quem és. Amanhã é um novo dia. Tu tens o mundo aos teus pés. Pensa que foi um dia mau. O tempo passa num segundo. Eu sei que custa, mas não foi o tão desejado fim do mundo. Pensa que és um barco à vela que segue o rumo que o vento tomar, pois já não depende de ti. Onde vais ou não chegar? Mais vais respirar e que nunca vais curar essa ferida, pois nada seca mais depressa que as lágrimas e a chuva de uma vida. Tudo muda, tudo morre. Onde está? Noutro sítio, noutra forma, noutra vida viverá. Pensa que és um barco à vela. Passaram alguns anos, nem sequer vinhas nos meus planos. Saíste-me a sorte grande. E eu cá vou, usando os louros deste achado, contigo de braço dado, para todo um lado. Eu vou até morrer. Agarrado a ti, vou sem hesitar. E se o chão desabar,

cada grito da alma. Eu sou igual a ti. De cada vez que um olhar te alucina e te prende, tu és igual a mim. Fazes pinturas de sonhos, pintas o sol na minha mão. E és mistura de vento e lama entre os luares perdidos no chão. Foi feitiço, o que é que me deu?